Eu adoro sandes de manteiga de amendoim, pickles às rodelas, um bocado de mostarda e chili. O quê? Não vai parar tudo ao mesmo lugar? Ela vem aí, ela vem aí! Fujam da esmaga! É a miúda nova! Porquê que lhe chamou a esmaga? Espera! Até ao longe dói! Dizem que quando ela foi expulsa da antiga escola, tiveram de chamar os homens da carroça. Foram precisos 6 homens e uma rede gigante para expulsá-la. Vá lá, Lily. Já é difícil ser uma miúda nova na escola sem ninguém inventar histórias a nosso respeito. Lembram-se quando eu vim para cá do Tennessee e espalharam o rumor de que eu costumava comer jacaré? Eu não te conhecia. Aposto que ela é simpática. Mas tem umas mãos assustadoras. Vá lá, pessoal. Vamos dar-lhe as boas-vindas. Nunca se sabe, pode surpreender-nos. E, mesmo que seja rebelde, não vai fazer-nos mal à frente da senhora Rush. Pois, tem olhos de falcão. Sabes que mais? Tu vais lá falar com a esmaga e eu fico aqui a escrever o teu testamento. Vou ficar com os sapatos dela. Então, boa sorte. Ah, a Irmandade dos Medrosos. Olá, eu sou a Miley. Sabes, eu também já fui nova cá na escola. Mas isso já passou. Bem, não passou tanto como esta carne assada. Beltruca, sabes, eu já vi o quebra-nozes. E adorei. Tens aí batom, hã? Tenho, sim. Esta cor vai ficar-te mesmo bem. Nós vamos ser boas amigas. Chamem a segurança. Ela está atrás de mim, não está? Alguém tem uma noz? Robbie Ray, tu aproveita bem esse passeio de pesca com o teu filho Jackson. Eu não vou deixar que ninguém toque um dedo que seja na tua linda filhota. Até logo. Quem é que te fez isso? A nova aluna da escola. Ela gosta de me ver com os cabelos em pé. E ninguém foi em teu socorro? Eu por acaso fui. Não dá para acreditar. Eu só estava a tentar ser simpática. E agora passei a ser um novo alvo. Pois, e graças a ti eu também. Se eu tivesse acreditado na história do jacaré, a minha vida seria mais simples. Oh. Amanhã, quando chegares, vais logo ao gabinete do diretor contar-lhe o que aconteceu. E ser uma queixinhas? Nem pensar. Então eu vou ter de ir para a escola proteger-te dessa tal estraga. Ela não é estraga, é esmaga. Estraga ou esmaga é a mesma coisa. Ela vai ter de levar comigo. Mas, Roxy, na escola eu sou a Miley e não a Hannah. Não posso usar a minha guarda-costas. Será que não podes ensinar-me alguns dos teus golpes? Oh, gostas dos meus golpes? O que é que isso tem de especial? Pois é, a Roxy é como um puma, com as garras afiadas. Podes ensinar-me? Nem pensar. A violência deverá ser sempre o último recurso. E quando é isso? Quando me arrancar os intestinos e transformá-los num cinto? Está bem, está bem. Eu tenho um golpe ideal para isso. Lily, tu fazes de rebelde. E eu faço de Miley. Vá, lança o teu ataque. Não me apetece. Vá lá, eu não te vou magoar. E aqui vou eu, a andar pelo corredor, de olhos azuis, toda catita. Vá lá, miúda, mostra-me o que vales. Ei, Miley, passa-me o teu batom. Senhor diretor, senhor diretor, socorro, socorro! É assim que vais lidar com a rebelde. Tu queres que eu fuja? Como uma galinha assustada. Nem acredito que a Roxy não te tenha ensinado nenhum golpe. A forma como ela fez-te pulmão e cortou o ananás foi demais. Já sei, Lily. Eu não tenho de ser um puma. Eu só preciso que a esmaga pense que sou um. Lily gosta. Uaia! Oh! Au! Bem, lá se foi a vossa pescaria. Mas é por isso que são tempestades inesperadas. Porque ninguém as espera. Importa-se de abrir a porta. Sabem, vocês estão com sorte por eu estar aberto. A inspeção sanitária queria fechar isto a semana passada. Ai sim? E porquê? Oh, bichos! Grandes, grandes insetos! Mas não se preocupem, já desinfestaram todos os outros quartos. E também já desinfestaram este. Muito bem. Bem-vindos à suíte Lua de Mel. Uau! Pois, sabe que sempre que pensei na minha lua de mel, nunca imaginei que incluísse uma cama em forma de coração, nem o papel de parede vermelho, nem o meu pai. Bem, é melhor do que levar com a sogra na suíte. Bolas? Isso é que é um pesadelo. Bem, sabem que mais? Vou dizer ao Franklin para vos trazer uns toalhetes lavadinhos. Quer dizer toalhas? Muito bem. Pai, quero-me ir embora. Oh, então, Jackson. O objetivo desta viagem era reforçar os laços entre pai e filho. Apanhámos uma lomba na estrada. Mas podemos ver isto como uma aventura. Olha, eu quero mesmo ir-me embora. Oh, não é assim tão mau. Na verdade, até me faz lembrar a noite de póquer na caravana do tio Earl. É o Franklin com os colhetes. Lembra-te, continua a ser uma aventura. É uma aventura com uma marioneta. Vão dividir a suíte lua de mel? Que estranho. Franklin, quantas vezes é que eu já te disse para não incomodares os nossos hóspedes? Sabes perfeitamente que isso não é nada bom para o negócio. Aproveitem este dia. Vamos dormir um de cada vez. Estás a ver? A Miley é uma puma. Ai-ya! Oh, sim! Ela é um puma mau! É melhor fugir, esmaga! Força, começa a correr! Porquê é que ela não foge? Estou a avisar-te! A Miley é um puma! A Miley é um puma? Ia! A Miley corre como um... Pai, para! Pai, para de me fazer cócegas nos meus pés! O que é que estás para aí a dizer? Eu estou aqui! Bichos! Bichos! Bichos! Bichos! Olha, nós vamos embora daqui agora! Só depois de tomarem o luxuoso pequeno almoço! Obrigado, mas sabe, nós não costumamos comer nada a esta hora. Até tem um ar apetitoso. Vamos ver se conseguimos salvar estes dias dedicados à pesca. Oh, não me parece que isso seja possível. As estradas estão cortadas. Vocês estão presos aqui. Oh, desta é que eu não estava à espera. Agora estamos todos presos. Ah, ele tem razão. Estamos presos. Bem, vê o lado positivo. Ao menos ele não trouxe o boneco. A quem é que estás a chamar, boneco, Palerma? Pai, eu já vi este filme no cinema. E tu e eu não sobrevivemos para a sequela. Agora é que ficámos pelos cabelos. Quem puder, ela veio aí. Danny, acalma-te. Estás baralhado. Pois estás, ela está no bar. Não és maga. Há uma miúda nova na escola, é muito mais assustadora. Onde é que ela está? Onde é que está a esmaga? Espera aí. Esta parece-me ser. Oh, não. Tudo bem, malta? Onde é que eu posso estacionar? Roxy, o que é que tu estás aqui a fazer? E porquê é que estás vestida assim? Cala-se! É para passar despercebida! Para onde é que estão a olhar? Eu já chumbei há alguns anos, não sei quantos, não contei. O meu problema são as contas. Roxy, temos de falar em privado. Anda, anda comigo. Anda comigo. Oh. Vamos de marcha atrás. Está bem. Metam-se na vossa vida. Podem ir ver estas cenas no circo. Roxy, tu não podes estar aqui. Tu disseste que não ias falar com o diretor e não trouxeste nenhum ténis de corrida. Bem, se tu não te proteges, vai-te proteger a Roxy. Fiquem quietas. Está na hora de resolver este problema. Vá, virem-se! Uau, o teu cabelo está lindo! O teu também. Adoro a trança. É a minha marca. Cabelo sem estilo, lança uma trança. Agora venham. Este puma quer tratar da esmaga. Essa cadeira é minha. Este lugar é meu. Giro. Mas sabes fazer isto? Não metes medo. Tirana, minha amiga, estão contados. Temos uma nova tirana cá na escola, por isso toma e embrulha, mana. O que é que tu fizeste? Usei a PDP, a perceção de puma. Não vamos conseguir sair. Nós vamos morrer neste sítio. Ninguém vai morrer. Agora para de pensar nas coisas negativas e pensa nas coisas positivas. O Limpa-Neves deve estar mesmo a chegar. Más notícias, companheiros. Eles só vêm de manhã. Com mil suítes geladas. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu só quero viver. Podemos tentar escavar a neve. Que acham? Com quê? Você partiu todas as colheres de plástico. Não faz mal, ele roubou-as todas à Madame Fu. Madame quê? Madame Fu. Madame quê? Madame Fu. Madame quê? Pronto, esqueça! Não preciso das colheres. Eu vou atravessá-la. Encontramos-nos no outro lado, malta. Não consigo sentir os meus lábios. Nem sequer penses nisso. Ou melhor, nem penses em pensar nisso. Sim, não ouviste. Vai dar uma curva. Pois é, a escola melhorou, olhos vistos. A quem me dizes? Olha só quem veio aí, é o Troy McCann. Ele é tão giro. Olá, Lily, Miley. Olá, Troy. Olhem, a equipa de basquetebol vai dar uma festa neste sábado e gostava de saber se vocês podem ir. Não, não podemos. Mas eu estava... Já disse que não, vá, põe-te aqui para fora. Parecia ser um rapaz tão simpático. São sempre os piores rapazes. Foxy, mas qual é a tua ideia? Eu estava de olho nele. Não sabia que havia tantos perigos na escola. Tiranas, rapazes e a tarde galinha que serviram hoje. Estava um verdadeiro horror. A partir de hoje trazemos farnela, ouviram? Tu não estás a pensar em ficar, pois não, Roxy? Tem de ser. Se partir, a esmaga vai voltar a esmagar. E como tu não vais falar com o diretor, tenho de ficar para te proteger. Vá, calça estes ténis e tira esses sapatos. São sapatilhas de enfermeira. São os mais seguros que há. O piso molhado é meio caminho andado para partir uma perna. Dá para acreditar? É, calma, vê o lado positivo. Desculpa, não há lado positivo. Maria, tu eras mi coração. Pablo, podemos nunca ser juntos. Pobre Pablo! Ela partiu-lhe o coração! Por que é que elas escolhem sempre os maus homens? Não sei! Ei, pai! Olha para nós! Criámos laços! Tens razão, filho. E como já criámos, vamos embora daqui. Eu adorava, mas onde é que está o Limpa-Neves? Não há Limpa-Neves nenhum. Gunter? Não, sou o Franklin. O Gunter está a dormir. Pai, o que é que se passa aqui? Não te preocupes, filho. Aposto que ele fala enquanto dorme. Oh, achas mesmo, Einstein? Agora cala a matraca em ovo. Ele não chegou a ligar ao Limpa-Neves. Mas há uma saída secreta mesmo atrás da mesa de cabeceira. Podem utilizá-la. E chegam ao carro. Oh, obrigado! Muito obrigado! O que é que eu estou a fazer? Ele tem razão, Jackson. Anda, vamos para casa, companheiro. Não me deixem aqui! Olha, pai, eu sei que é estranho, mas... de uma certa forma, ele salvou-nos a vida. Não digas disparates, filho. Ele é um boneco. Tu também és muito jeitoso, cowboy. Pai, numa parte do seu cérebro é o desejo do Gunter. Isso é roubar, não é? Deixem 50 dólares em cima da mesa. Ele comprou-me na feira apenas por 5 dólares. Assim já me parece mal. Isto resulta sempre. É Miley, gosto dessa roupa. Também gostei. Mas assim que cheguei à sala hoje de manhã... O que aconteceu de manhã? Olá, meninas! Ela é impossível. Não posso falar com rapazes e estes ténis de enfermeira são horríveis. E ela agora obriga-me a vestir a roupa igual, porque assim se me perder, ela pode dizer a todos: estou à procura de uma pessoa vestida assim. É, daqui a 4 anos acaba-se esse problema. Será que vai para a universidade? Porquê é que eu não falei logo com o diretor da escola? Realmente estaria sem caixinhas, mas ao menos não tinha de andar com um aparelho de localização. Aparelho quê? Tenho um no gancho. Agora já é tarde para ir falar com o diretor, com a Roxy K. A esmaga deixou de ser uma ameaça para o pessoal. Guardei-vos lugares no bar e cortei o teu almoço em bocadinhos pequenos para não te engasgares. Boa! Espera aí. Lily, e se a Roxy não estivesse cá? A esmaga ia partir-te à paulada e ia usar o totó do Danny para fazer de pau? Perfeito. Escapou-me alguma coisa? Vai ter comigo ao bar daqui a 5 minutos e traz o diretor. Mas, então e a Roxy? Olá, Ginny. Este gancho vai ficar mesmo bem no teu cabelo. Obrigada, Miley. Onde é que esta miúda foi? Não vamos ter ginástica! Olha, já estou com o diretor e estamos a caminho do bar. Boa, coelhinha em ação. Uau, tu deves achar-te o máximo. Era conversa em código. Danny? Tenho mais notícias. A Roxy estava a fazer braço de ferro com o diretor e, sem querer, deslocou-lhe o pulso. Ele expulsou-a. A Roxy foi expulsa. Estou feito! É pena a tua amiga ter sido expulsa. É, estou em defesa. Lily? Lily? Senhora Roche? Está apetitoso, mas ainda falta qualquer coisa. Oh, já sei. Nozes. Cheguei tarde? Ligeiramente. Fizeram bem em falar comigo. Ela não volta a incomodar ninguém cá na escola. Calculo que tenhas alguma coisa para dizer. Desculpa, Miley. Não faz mal. Muito bem, Henrietta Laverne. Vamos embora. Henrietta Laverne? Já percebi porque é que ela é tão má. Ainda bem que isto acabou. Já não sabia o que é que havia de inventar mais para te proteger. Desculpa. Oh, eu decidi tornar a tua vida tão insuportável para fazer com que fosses falar com o diretor. Coisa que devias ter feito logo, menina. Então, esse era o teu plano desde o princípio? Exatamente. E essa psicologia invertida? Pois eu sei, roxologia invertida. Não precisas de me agradecer. É, espera aí. Quer dizer que eu estive a fazer papel de salada para tu me dares uma lição? Também não costumas comer legumes? É melhor fugires, porque a Miley é um puma. Iá! Ah! Senhor diretor, socorro! É que eu já te disse, para de mexer nas minhas coisas. Bolas? Ela é mesmo picuinhas. A quem o dizes, meu?